O foco era ouro, pérolas pra escolher. Mansão correntes cara, ou plaquê pra recolher. Viver no matagal, furado é parafal. Vozes ecoaram, manchete de jornal. Vozes no palanque pra dizer: revolução, pretos no poder. Abraça você, ama-se você. Reflete o espelho, o amor que é viver. Armas apontadas, sonhos não descansam. Anjos que protegem, ao meu redor acampam. A firma já não para, virou obrigação. O sangue é do preto, inquilino do caixão. Volt velocista, faque de várias pistas. Cada um com o seu fura, cada um com a sua mira. Afia sua lança, batalha da salvação. Palavra mal falada sai da boca do dragão. Pra caçar as bruxas, de frente várias lutas. Iate no domingo, missão é mais que uma. O mano tá sofrendo, favela tá pedindo. Governantes que não viram, com certeza tá mentindo. Infiltro no sistema, tomei da sua mídia. Verdade não se brinca, cabeça morro gira. Lágrimas escorre, desliza sobre o rosto. Dispor que vem de dentro, aponta ferro e busca ouro. Abra a cadabra, ser humano mete falha. Hoje quem não erra é forjado pela farda. É forjado pela bala, é forjado pela força. Maldade não, amigos, são os filhos de uma puta. Balas em blindados, resposta da minha gente. Cales são quebrado, consequentemente. Lobo na viela, falcão da alcateia. Sangue mete fogos, é polvinho, é pouca ideia. Poucas as ideias, poemas, munições. Vitória para os negros, muita reza e procissões. Vigia de dia, vigia de noite. Peça a benção ontem, peça a benção hoje. Lave o seu osso, belo dia clareou. Robe um de no veneno, muita luz acompanhou. Quantas vezes chorei, quantas vezes sonhei. Quantas necessárias, quantas eu busquei. Não desanimei, o arsenal é Bagdá. Só gloqueira, mira laser e a barreta tipo A. Tiros pra tocar, ferida sem cura. Fugir o melhor, visão ampla da madruga. Abra o horizonte, seca os caminhos. Amplas são as portas que te leva pro abismo. Sentimento frio, coração é quente. Jezabel de véu com a cabeça de serpente.